Vai, vamos acordar. Mais um dia de luta, tomo um banho e me arrumo. Responsas de miliduca, tenho já sem meu rumo. Vamos ver no que resulta. Põe o boot, já sumo, pego de quebra uma fruta que no pus eu consumo. Opa, salve! Desce no próximo ponto, terá no próximo tonto. Pensando ao me auto-assuma, não posso perder tempo, porque o tempo não dá dois. Se os olhos tá aberta, a hora de dormir já foi. Correria maluca, pique corrida maluca. Eu não posso ficar no ronco a essa altura da luta. Com futuro confronto, disputa aqui na frajuta, que não dá nem desconto, é armada na boca, a gente até se machuca, mas tá tudo firmão. Se o coração ainda batuca, nós tá tudo vivão. Se tamo tudo vivão, a nossa cota é viver, viver. Cada dia não esquecer de agradecer. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Dou pro toma mais um dia de vitória. Visão ainda embaçada, mais uma história. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Dou pro toma mais um dia de vitória. Embaçada, mais uma história vai. Bom dia, despertador da tremida. Mais um começo de dia pra dizer show preguiça. Água no rosto, vá pro seu posto. Esteja disposto pro dia novo. É com esforço, é pra cansar. Se está fosco, vai clarear. Se ainda é novo, comece já. Tem muito soco pra desviar. Se compromete, jamais esquece da semente plantada, senão ela nunca cresce. No meio do teste, não adormece. Quando saímos da barriga, a vida aperta rec. Vai na sala, não mostra, cê foca. E no final das contas, isso tudo é só uma amostra. A pior coisa de acordar, o que seria realmente? Na melhor parte do sonho, algo te acorda de repente. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Dou pro toma mais um dia de vitória. Visão ainda embaçada, mais uma história. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Dou pro toma mais um dia de vitória. Ainda embaçada, mais uma história. Essa vai. Essa cidade não é sempre que se acorda disposto, mas benção ao pai, proteção contra qualquer encosto. O mundo pode mudar, me dá desgosto, mas não paro nessa porra, nem se o sol nascer do lado oposto. Já é hora de acordar, se moscar te passam a perna, ou você trampa ou vira urso e perna. Alerta, filhão, faz o seu, vai buscar uma oportunidade em 1 milhão pra virar o seu sonho, seja ele qual for. Por isso componho, me empenho, venho sempre atento pelos caminhos que vou. Sei que meus amigos se importam com o que eu sou, não com o que eu tenho. Prepare-se, não se sabe como será o dia. Tão na maldade, a tendência infelizmente é estarem mais. 1 minuto pra subir a escadaria, um tropeço em 10 segundos, volta rolando pra trás. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Dou pro toma mais um dia de vitória. Visão ainda embaçada, mais uma história. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Tô pronto com mais um dia de vitória. Visão ainda embaçada, mais uma história vai. Sonho, acordei e vi que mais um dia se passou. Agradecido, é meu alívio dizer que recomeçou. Agradecido por estar vivão, dou bom dia pro dia, já começa a minha canção. Tô pronto com mais um dia de vitória. Visão ainda embaçada, mais uma história.